Eu tô mal demais. Hoje eu acordei, me deparei com a casa vazia. Pensando bem, será que eu tô bem sem sua companhia? Eu que tava feliz, dona do próprio nariz, hoje eu me peguei triste. Uma angústia no peito me veio na memória, tudo que você me disse. Vem. Amor, não vai. Eu fui me aventurar em outras camas e hoje me encontro na lama. Feliz, dona do próprio nariz, hoje eu me peguei triste. Uma angústia no peito me veio na memória, tudo que você me disse. Amor, não vai. Eu fui me aventurar em outras camas e hoje me encontro na lama.